realizado o cruzamento com a Força Aérea liberando na Delta. No decimal 9. Pela direita, 29, 5, 2 para trás. Salvo Salvador, o tipo 5240 lidou. Gente, o trip 5240, táxi via Alfa, mantém a posição antes daquilo. Mantém antes daquilo, 5240. O pastor 32, prossiga o táxi em frente, quilo, pátio 3, reporta para ingressar no pátio 1. Pastor 32. Táxi em frente, via quilo, pátio 3, reporta para ingressar no pátio 1. O trip 5240 está autorizado, esquerda até o pátio 3, posição remota 05. Esquerda, pátio 3, remoto 05. Boa tarde, Guarulhos no 340, já aprovado, aguardando cópia. Para o ONA 05, Juliette Vetação. Tomai Quebec, Airbus 320, a sua posição de 1 hora, 2 milhas, 3 mil pés, a aeronave está mantendo com o deslocamento sul. Gente, está visual com o mesmo, Tomai Quebec. Salvador, Ocean Air 6320, está passando agora o nível 120, solicita se possível, prodo externo liberado de velocidade. Prodo externo negativo, velocidade liberada. 50% tá bom, velocidade liberada, obrigado, 6320. Ocean Air 6315, 2 mil pés, autorizado, afinal, o tráfego já superado. 2 mil pés, autorizado procedimento, Ocean Air 6315. O táxi em frente, última à direita, via Índia, no ponto de espera da 10, torre. 118 decimal meio, ajuste 1013, tem um bom voo. Em frente, última à direita, ponto de espera da 10, chama a torre 1835. 18 mega. 3, Juliette Vitor Charlie, assim que possível, informe seu estimado de pouso. Atenção, estimado de pouso 1758. 5-5 em Brumado, o Gillette Vitor Charlie, vai acessar um sobrevoo antes em Mucugê, ok? 1-7-5-5, sobrevoo Mucugê, ciente, Gillette Vitor Charlie. Dale. Vai Quebec, reporte na rotatória. Na rotatória, Quebec. Xenem é 3-1-5, complete final, chame turno 1-8, decimal 6. Imagina, 2-6, perdão. Outra cópia, 230 já aprovado, aguardando no 07. Confirme o último chamador. Salém, 63. Pastor, 32, decola de imediato da pista no zero. Decola da pista no zero, com vento 1-30 graus, 9 nós, quem negar no zero, no 3, pastor, 32. Não, no zero, 32. Decolagem da pista 1-0 após primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El Leda após Eudes. Frequência do controle 119.35. Aciona 5131. Aguarde pista livre. O Ocean 6315. Está dando pista livre, o Ocean 6315. Salvador, boa tarde, Papatango, Victor, Mike Quebec. Papatango Victor, Mike Quebec, reporte 2 milhas para a final da pista 1-7. 2 milhas 1-7, reportará Victor, Mike Quebec. 3, viu? Nível 230, decolagem da pista 1-0, após primeira curva à esquerda, realiza perfil da subida Puca, transição Aracaju. O controle 119.35 e aciona 5115. Ok, 150-230, autorizado Aracaju, 806 Golf, a rota do plano de voo, Puca Aracaju, transponde 5115, libera controle de Salvador 1935, Gol 806. Correto no portão 07, chama pronto, 1806. É. Minha 3-1-5, autorizado pouso na pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 9 nós, que negou no 0, 1-3. Autorizado pouso, 7-0-1-0, Paula 2732, decolar 232, chame controle 119, decimal 35. Controle 935, pastor 7721 no PAB de 187, 3 horas e 13, alternando Recife. Boa tarde, é o pastor 32, cruzando 800 pés em saída Coral. Pastor 32, contato radar na saída Coral, sobe para nível 100, serviço de vigilância. Acendendo para 100, pastor 32. Azul 4089, chama Centro Recife. 1251. Alternado no 3325. 1251, 13325, chama Recife, o azul 4089. É 320, 2000 pés autorizado, reporte na final da 10, 1013 o ajuste, 10, 3. 2000 autorizado, estaremos observando o corte de linha elétrica, vai informar, 6320, 1013. Mais alguma coisa? E está chamando lá o Galeão 182. Torre 6721, pode ser 1204. Não empacou, eu perguntei pra ela, estava faltante mesmo, eu não vi nada aí. Solo 121, decimal 9. Webjet 6721, autorizado a linha e manter pistão no zero, correto? A linha e manter, 6721. Na final de 2 milhas, ano 7, fica mais bem. Bem, decola da 17, após curva direita, linha do litoral sul. O controle 119, decimal 35 e aciona 0140, o triplo Papa Romeu Lima. Livre pouso, Victor Mike Quebec, sempre. Afirmativo, livre pouso na pista no 7, vento 120 com 9, quem negar o no 0 no 3. Decimal 6, 1013 no ajuste, bom voo, triplo, Papai Romeu Lima. Solo Salvador, gol 1924, informação Romeu, autorização para Maceió. Maceió no 350, já aprovado, aguardando no portão 01, no 924. Aguardando o gol no 924, seria Puca Maceió, Puca Aracaju, né? A Puca Aracaju. Sim, obrigado. Minha 315 do Oxané pousou, livrou? Passa o cheque no rádio, transmissão inteligível e muito baixa, ok? Vai prosseguir o táxi via Alfa, vai cortar quando antes da Juliette. 6315, portão previsto, 612 ainda ocupado. Alfa, reporta antes da Juliette, 612 está ocupado, 6315. Correto. Solo 3205 no 10, portão 10 autorizado, chama táxi, então 3805. Adoro, o 6320, temos o campamento. Chama 320, completa final, chame torre no noite, decimal 6. 8 meia, até daqui a pouco. Boa. Quebec, autorizado, backtrack, então, parte 4. Salvador, uma boa tarde, Oxenea 6320, 2 milhas externo, no IEL. Oxenea 6320, autorizado, condição, autorizado o pouso na pista 10, vento 120 graus 8, nós, quem negar no 0, no 3. Livre pouso na pista 10, 6320. 6721, Decolado aos 37, chame controle 199, decimal 35. 19-35, ingresso via Juliette até o portão 08. Juliette, portão 08, 63 no fim. Controle Salvador, boa, 6721, decola, transfere. Juliette Tango Zulu, acione identificação, mantém nível de voo 100. Foi na proa da posição, bom, fecha melhor descida. Jet 6721, contato radar, sobe para o 330, serviço de vigilância. 330 na saída, 6721. Prossiga o voo 924. Autorizado Maceió 350 nível, via Upper Whisky 58, até Aragua, após direto Maceió. Decolagem da pistão no zero após primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Tuca, transição Aracaju. O controle em 119.35. Aciona 5141. Voo 924, autorizado Maceió, nível 350, via Upper Whisky 58. Até Orago, direto ao Maceió, pistão no zero, primeira curva esquerda. Saída pública, transição Aracaju, controle 119.35, transponder 5141. Cotejamento correto, portão 01, chama pronto para pushback, acionamento 1924. Chama. Paulo Salvador, muito boa tarde, é o Papa Tango, Oscar Hotel Kilo. Papa Tango, Oscar Hotel Kilo, boa tarde, Salvador, Porto Seguro, no 140. Confirme o pátio e a pista que decola. É, pátio 160, aeroestar, decola da 107. Gente, só um minuto para cópia, o Oscar Hotel Kilo. Gente, está aguardando a ponta. Cópia, Oscar Hotel Kilo. Salvador, é o gol 1600, boa tarde, para Natal. Número 00, boa tarde, 370 já aprovado, número 2 para cota, aguardando, portão 02. Aguarda, cota, 00. O gol, fim de aosta, tá com a estrobolite ligada. Oi, Rê. Oi. Leonardo, um abraço. Falou, um abração, cara. Tchau. Tripo Papá Romeu Lima, guarda no ponto de espera, passagem do Boeing 318 na correção do Airbus 318 na final da 1-0. Romeu Lima, autorizado decolagem, pistão no 7, vento 120 graus com 9 nós, que negão no 0 no 3. Autorizado decolagem, então no 7, Romeu Lima. Para o táxi Tan 3805, com 4,50 de autonomia, 63 a bordo, alterna Galeão. O controle 672, Ana. Prossiga. Então 3805, autorizado táxi via pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, torre 118 decimal 6, o ajuste 10 no 3, bom voo. Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera 18-6, muito obrigado, boa tarde. Papá Tango, Oscar Hotel Kilo, cópia. Conta a cópia, Oscar Hotel Kilo. Autorizado Porto Seguro, nível 140, via Golf 677, decolagem da 107 após primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Coral. A frequência do controle 119.35, aciona 5117. Controle 119.35. 1935, graças a hora até a volta. Gente, chame ideal de descida, assim que modificar, voa rotatória. Esse está para 4 mil pés, 1013 o ajuste. 4 mil, 1013 o controle de Salvador, muito boa tarde. Eu triplo Papá Romeu Lima, decolado no 7, na sua escuta. Papá Romeu Lima, mantém as condições visuais, linha do litoral, 500 pés, quais são as intenções? Pouso no Costa Azul, senhor. Costa Azul, reporte visual, Costa Azul para pouso. Vai reportar, o Lima. Papá Romeu Juliette, Vitor Charlie, chama Centro Recife. 1260, 0288. Romeu para Ilhéus. Janela 6320 na Bravo. Vitor Charlie. Boa tarde, Juliette, Vitor Charlie, escuta. Chame 1260, 1288, Centro Recife. 1260, 1288, muito obrigado, boa tarde, tchau. Boa tarde. Webjet 6721, chame Centro Recife, 12685, alternado no 3365 para voo Frote. 685, 3365 para Frote, boa tarde. Boa tarde. Vou dar outra posição, momento 620. Sim. Seria possível coordenar outra posição para o 6320? Afirmativo, vou checar com o impresso, só um minuto. Grato. No 2. A linha decola, 03205. Aguarde, 6320. 320, ingressa na Juliette até 190. Juliette até 190, obrigado. Natal, nível 370, Abisolu 10, aerovia, decolagem da 10, após primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida PUCA, transição ZIPAR, o controle em 119.35, aciona 5143. Autorizado, 370, pela Abisolu 10, demanda 10 para a curva esquerda, PUCA ZIPAR. 119.35, controle após 5143, é o transcone para o nome 00. Correto, 5143, portão 02, chama pronto, gol no 600. Chamada. Livre, vai chamar no regresso, o papá não deu lima. Decolado às 45, controle 19, decimal 35. 1935, boa tarde. 661. Autorizado Ilhéus, o nível 140, plano Yankee, decolagem da pista 10, após primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda direto Ilhéus, o controle opera em 119, decimal 35, aciona 5146. Na 3661, autorizado Ilhéus, nível 140, plano Yankee, decolada 10, curva direita, nada é o Leda. Pós Leda, voa Ilhéus. Controle 1935, transponder 5146, na 3661. Correto, portão 11, chama pronto, na 3661. Chamará, na 3661. Na 3805, o senhor autoriza voar direto Leda? Negativo, mantenha a saída. Ok, vai manter. Equacionamento, posição 1, voo 1924. Portão 01, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, gol 1921, 1924. 724 para o posto de estacionamento. Meia dúzia, portão autorizado, chama táxi no 754. Autorizado, 754. Romeu 141, desce para 2.000 pés na via chegada a Bonfim. 2.000 na Bonfim, 141. Salvador 1-0-0-2, pushback, somamento. 6-0-0, aguarde para o push, temos duas aeronaves que passarão a cauda. Aguarde para o push, o gol no 6-0-0. Só retificando, o 00 vai ter que acionar no local, push do pushback. Ok, em baixa, só aguarda só um instantinho que tem uma aeronave exatamente a sua retaguarda agora, que está fazendo a manobra de pushback. Aí o senhor já coordena com sua equipe, só assim que ele liberar a retaguarda, aí o senhor já pode acionar e aguardar para o push no 6-0-0. Ok, 0-0, tá bom. Vai cruzando agora o 150, aí ele pode precisar de chamar a Recife? Então tá bom, então eu faço o seguinte, entra em contato com ele por favor e pede para coordenar o 380 e quando possível a proa de Eutin. Aguarde. Estarei aguardando. Sigino 040, Tango Zulu. Capatão Juliette, Tango Zulu 100. Pode prosseguir a descida para 2.000. A Juliette, Tango Zulu. Capango. Passa hotel Kilo. Prossiga. Passa para aquilo, solicite instruções para o táxi, 5 a bordo, não sei que andar de Aristar. Autorizado, táxi reporte para ingresso pista no 7, passa para aquilo. Vai reportar para ingresso da pista no 7, o... passa para aquilo. 126 Fortaleza, não é isso? Gente, Índia e Alfa, vai seguir o tráfego da companhia, o laranja até o ponto de espera no zero, quando lá a torre 186 no 754. Para o táxi, voo 924, 167 a bordo, alterna Salvador, 2h30 autonomia. Livre até o ponto de espera da 10, Índia e Alfa, quando lá chame torre 1862 no 924. Quente, bom dia, 1924. Edição Zulu, cancela o plano. Afirma. Espera pronta, Oscar Hotel Kilo. Oscar Hotel Kilo, autorizado ingresso, reporte alinhado pronto para decolagem. Oscar Hotel Kilo. Guardião 07. A condição de decolar sobre a grama, sem interferir com a pista no 7, confirma. Ok, gente, autorizado decolagem da Progente, com piloto Tapuã, vento no 30 graus 089, ajuste no 012. Salvador, boa tarde, Gol 924, ponto de espera. Olha 924, autorizado alinhar e decolar pista no 0, vento no 30 graus 089. A linha decola pista no 0, Gol 924. Batango, Kilo, Quebec, Serra, chame 1-9, decimal 8. Após passagem, autorizado, né? 00. 3-2. Fora do solo, Guardião 07. Guardião 07, fora do solo, 55, controle 1-9, decimal 8, confirmando. Decimal 8? Isso, o setor visual agora é 19-8. Positivo, 07. Solo, TAN 3661, gate 1-1, não puxa para funcionamento. Rolagem da aeronave, Gol, ali mantém. Pode colar ali, é 1-1. 3661, autorizado por Tibec, após montar o táxi. Autorizado da 3661. Mantenha 500 pesos. Cópia, Papa Romeu Alfa, Alfa Delta. Controlo, autoriza o Guardião 07 da presente, está aqui no através de Itapuã, para o ar direto 7 administrativo. Pista 17, curva esquerda, saída. Correção, pista 10, curva esquerda, saída. Pulca, transição Aru, controle 119.35, torre 118.6, transponder 5152. Guardião 17, afirmativo. Grato, Juliette, Tango Zulu, reporte na perna do vento, pista no zero, aguardando para girar a base. Entrando, vento no zero, Tango Zulu. Corre, Salvador, Oscar Hotel Kilo, alinhado e pronto. Oscar Hotel Kilo, autorizado a decolagem, pista no 7, vento no 30 graus, 089. Livre decolagem, Oscar Hotel Kilo. Já avisou com o cabo 07, interceptando a longa final. Alfa Delta, qual fase você se encontra? 060, encontro ideal. Será mais daqui a 7 minutos. Você pode direto de volta. Autoridade 5626. Segundo ponto, 5626. Guardião 17,